Olá, olá. Cadê, cadê? Olá, não te falei, moço. Bicho marca aqui direto. Cara, eu safado mesmo, ó, véi. Então, pegar esse bicho agora, pô. Como é que é, firma? Cadê? Me dá uma máquina aí. Dá mole não, pô. Vai se fuder todinho, parceiro. É, tem que ser cobrado mesmo. Ó, vai passar batido não, mole. Parceiro. Cadê? Para lá do lado dele lá. Ô, meu irmão! Amanheceu da quebrada, dia lindo sabadão. Sobrevivendo e saindo das armadilhas, irmãos. E como em toda quebrada tem dias piores e bons. Eu sou mais um bairro enfermo, sofrendo sem meus irmãos. Alto firma na quebrada e não sobrou ninguém. Até a paz da quebrada, cadê sumiu também. Agora penso naqueles que a cadeia tirou. A liberdade que tinha, pois é, ninguém deu valor. Se foi Paulinho, Laminha, Jean, Paté de graça, também mataram o Telo lá no Sandubas por nada. Não há dinheiro que pague a vida de um ser humano, nem os caminhos corretos, altos não tiveram pano. A quebra está vazia, a maioria preso. A liberdade tá caro, puxa a cadeia é o preço. O tempo passa e nada vai, sempre do mesmo jeito. Ninguém confia em ninguém, mais um bairro enfermo. Na quebrada choro outra vez. De quem se foi, não quero mais. Só quero paz, liberdade pros parceiros. Só quem é, sabe o que é viver no pesadelo. Saudade dos aliados, Coelho, Bruno e André. A falta que vocês fazem do Daniel Botafé. Quase perdi um amigo que hoje está forte e vivão. Mas sacerdote melhoras, é nós por nós, sangue bom. Às vezes fico naquela quando vai ser minha hora. Deus sabe o tempo certo e também sabe minha história. Aí Renan, você faz falta, valeu a amizade. A sua perda foi foda, pois sinto sua saudade. Liberdade pros parceiros leste, oeste e sul, tamo fechado central, correria só mais um. Eu quero paz, véi, então faça diferente. Seja esperto, maluco, e use a sua mente. Também lembrei das antigas, Oreo, Droguinho, Andinho. Os manequim fazem falta, Raniel, Diego e Naldinho. Descanse em paz, Guilherme, tá eternizado, Augusto. Sou mais um bairro enfermo, mais um maluco de luto. Na quebrada choro outra vez.